alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Alô, minha gente. Alô, menino. Alô, menina. Alô, gente querida, gente boa, gente amiga, gente do meu coração. Tô que tô. É, chegando aí com o encontro com o nosso programa Maurício Fares. Sexta-feira, eita, muita gente se preparando aí para o final de semana. Muita gente aí já pensando que vai beber todas. Rapaz, cuidado. Pode tomar umas aí, mas com calma, devagar, não exagera. E se for dirigir, não entra nessa aí de dirigir e pegar a direção do carro, não. Essa é a maior loucura que você vai cometer na sua... Não faça isso, viu? Pelo amor de Deus. Você até pode tomar umas aí, mas se vai beber, vai de táxi ou então peça algum amigo para levar o carro para você. Mas não saia dirigindo, não. De jeito nenhum, não faça isso, não. Mas, gente, no programa de hoje, eu vou trazer aqui, ó, Zezé de Camargo e Luciano, Altemar Dutra, Roberto Carlos, Trio Parada Dura, Alan e Aladim, Lenny Brand, Wanda e Wandir. São tantas músicas bonitas que eu vou rodar aqui hoje, vai ser legal. E claro, também vamos ter a nossa carta de destaque, né? Por isso mesmo, para você, onde quer que esteja, ó, saiba que o programa é inteirinho dedicado aí a vocês, viu? E vamos trazer a primeira música, vamos nessa. É o Zezé de Camargo e Luciano que vem aí para cantar Morto de Saudade. Eita, eu também tô assim, então roda lá, meninos. Chuva cai lá fora e molha meu rosto. A saudade dela me faz chorar. Tristeza, mágoa e cruel disposto, sem saber se um dia ela vai voltar. Quando a noite cai, eu saio pra rua pra tentar fugir. Eu respiro ainda bem seu cheiro. O ar que eu respiro ainda tem seu cheiro. Programa Maurício Fares, a alegria do rádio. E a carta destaque de hoje, hein? De quem será essa carta aqui? Ah, uai, rapaz, navegantes lá em Santa Catarina. Eita, eu esse tempo atrás eu acho que eu atendi uma carta de navegantes. Será que, deixa eu ver. Eu acho que eu atendi sim uma carta, será que é a mesma pessoa? Não, acho que não. É a carta da mulher triste e arrependida de navegantes em Santa Catarina. Alguma coisa que na minha cabeça está me dizendo que eu já atendi uma carta daí. Apesar, porque Santa Catarina escreve pouco, né? Tem poucas pessoas que escrevem. Eu acredito que tem muita gente que ouve, mas que escreve são poucos, não é? Então essa cartinha, por isso que eu fico aqui com a sensação que eu me lembro de ter atendido carta de lá de navegantes. Então, minha querida amiga, mulher triste de navegantes, daqui um pouco eu vou ler a sua cartinha, tá bom? Vamos trazer agora aí Gilberto e Gilmar, só mais uma vez. Não, mas eles vão cantar outras vezes mais, não é só essa vez não, viu? Mas por enquanto fica sendo só essa com a música. Então roda lá, meninos! Sua vida, pra você não importa como estou. Como uma bala em minha vida passou, mas deixou a marca de uma grande dor. Você Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi, o milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Um abração para minha amiga Yara França de Paiva. Eita, Yara, foi pro Araguaia, né? Curtir aí com os familiares, curtir aí as férias de meio de ano lá no Araguaia. E ela me convidou para... Porque eu, todos os anos eu vou participar desse acampamento lá do Araguaia, o acampamento Viracopo, mas infelizmente esse ano eu não tive oportunidade, que eu tive alguns problemas aí que me impediram de viajar. Mas ela não foi por falta de insistir para que eu fosse, não, né, Yara? Mas muito obrigado, espero que vocês tenham se divertido bastante e, se Deus quiser, numa outra oportunidade eu vou estar aí com vocês. É, se Deus quiser. Já são 30 e tantos anos, 36, 37 anos que a gente sempre vai juntos aí, a gente sempre participa do acampamento. No ano que vem, se Deus quiser, eu vou estar bem e aí a gente vai poder participar com vocês aí, tá? Muito obrigado, viu? Fico feliz de saber que foi tudo bem com vocês aí, viu? Olha, vou rodar uma dobradinha agora. Agora, Vando e Vandir, quem é? Depois eu rodo aí Lenny Brand, Over You. Então roda essas duas aí, roda, por favor, vamos lá. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta, mexo com seus sentimentos, toco no seu coração. Me dá só uma noite de prazer, quero provar pra você que eu sou sua paixão. Quem é o dono dos seus olhos? Quem é? Quem roubou você de mim? Sei que ele não te ama, só quer te levar pra cama, só pra lhe ter um pouquinho. Eu sei que é de mim que você gosta, mexo com seus sentimentos, papo no seu coração. Me dá só uma noite de prazer, quero provar pra você que eu sou sua paixão. Quem é o dono dos seus olhos?

pois parece que o meu coração anda junto contigo. E só volta pra mim quando estou em seu abrigo. Tive chance demais pra falar do amor que eu sinto, mas não quis me exaltar e forçar uma situação. Não queria falar simplesmente de mim por falar. Eu queria dizer que te amo com emoção. Eu queria te olhando nos olhos e fazer sentir todo esse amor. Te mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois. No momento feliz de abraçar, te beijar na maior sensação. E assim dizer que te amo, eu te amo de coração. E fazer sentir todo esse amor. Te mostrar que o mundo é pequeno demais pra nós dois. No momento feliz de abraçar, de beijar na maior sensação. E assim dizer que te amo, eu te amo de coração. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Olha, gente, tem coisas que apesar de eu ter uma certa revolta quando eu vejo que a classe política perdeu a vergonha e não tem respeito pelo povo, mas tem algumas coisas que eu sou contra, principalmente quando o respeito também começa o desrespeito à autoridade começa a se tornar latente. Não vamos muito longe, não. Recentemente, vocês se lembram, né? Com a Copa do Mundo aí, que a presidente Dilma foi vaiada e com frases ofensivas, né, com frases terríveis que foram ditas a ela, uma falta de respeito. Mas agora, isso aí já era explicado desde a antiguidade. George Lichtenberg: quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito. Então está mais do que explicado e justificado. Quer dizer, se ela perdeu a vergonha ao comandar, ela perdeu a vergonha e as rédeas do poder, então aqueles que obedecem, que somos nós, acabamos perdendo o respeito. Então, apesar de eu não achar que isso aí justifica, mas tá, a explicação para que as pessoas não pensem assim, está faltando respeito. Não é. É porque está faltando vergonha também da parte dos governantes. Não é isso? Quando falta vergonha, é claro que vai faltar respeito também por parte daqueles que obedecem. Bom, chega, não gosto de falar de política e não é agora que eu vou falar, né? René e Ronaldo, fonte de desejos. Opa, legal, roda lá, meninos. Seu corpo é

Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É o mais poderoso hidratante para os seus pés. É tão bom o cheirinho que tem gente usando nas mãos e no corpo inteiro. Sebo de carneiro perfumado Saúde com Beleza. É bom que dá gosto. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Bom, minha gente, agora é a hora, é o momento, é o instante de trazermos aí a nossa carta de destaque, não é? Então chega mais para perto. Olha, essa carta de hoje é danada, viu? Chega para perto, aumenta aí o volume do rádio, do computador. Isso, senta, tira o chinelo, bota o pé no chão, fica à vontade. Tá tudo beleza? Prontinho? Posso mandar soltar a vinheta? Pode? Então, menino, solta a vinhetinha da carta destaque aí. Vamos lá. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, essa carta é da mulher triste e arrependida de Navegante, Santa Catarina. Veja o que, ela diz aqui. Maurício Fares, está tudo bem com você? Graças a Deus, está tudo bem. Olha, Maurício, eu sou seu ouvinte desde quando eu morava em Rolim de Moura, em Rondônia. Ah, eu fui para lá com meu pai, com a minha mãe e mais 4 irmãos. Na época, eu tinha apenas 9 anos. Depois de 4 anos morando lá, Maurício, eu conheci um rapaz e fiquei loucamente apaixonado por ele. 9 com 4... Menino, com 13 anos? Pois é, mas eu escondi o namoro dos meus pais, porque eu tinha certeza que eles não iriam aceitar de forma alguma, porque o sonho deles é que eu me formasse e que só casasse depois dos 22 anos. Acontece, Maurício, é que eu acabei me entregando a esse rapaz e fiquei grávida dele. E meu pai ficou muito contrariado e me disse que não o considerasse mais como pai, porque eu traí a confiança que ele tinha em mim e que eu fosse viver com o pai do meu filho, porque ele não iria sustentar nenhum filho fruto da minha irresponsabilidade. Olha, Maurício, eu saí da minha casa e fui morar na casa dos meus sogros. Mas a minha vida se tornou um inferno, porque eles implicavam comigo, viviam falando mal de mim para o meu marido. Mas eu aguentei e tive que engolir muito sapo, porque eu não tinha para onde ir e estava quase na época de ganhar o meu filho. A minha mãe, sempre que podia, ela vinha me visitar, né? Escondida do meu pai, ela vinha aqui me visitar. Ela sempre dizia que meu pai não se conformava hora nenhuma por eu ter feito o que fiz e por ter parado de estudar. Então ele proibia também a minha mãe de vir me ver. Mas mesmo assim ela vinha. E assim se passaram 3 anos, Maurício. E eu tive o meu filho aguentando todo tipo de humilhação possível. Um belo dia, para minha surpresa, quem bateu na minha porta? Quem? Meu pai, Maurício. Ele dizia estar arrependido e queria conhecer o seu neto. Ah, Maurício, na hora eu fiquei muito revoltada e ainda muito magoada por ele ter me expulsado de casa e por eu ter passado por tudo que passei. Então, eu disse a ele que não queria saber dele, pois se ele havia dito que não considerasse como pai, que eu não iria deixar também ele ver o meu filho. Aí, ele, o meu pai, saiu de cabeça baixa e eu pude perceber que ele estava chorando. Mas eu continuei firme e não dei o braço a torcer. Olha, Maurício, depois desse episódio, minha mãe veio me ver novamente e me pediu chorando que perdoasse o pai, porque ele estava muito doente e arrependido do que havia feito e queria muito ficar de bem comigo. Mas eu continuei de coração duro, Maurício. E então, de repente, eu recebi a notícia que meu pai havia morrido. Eu senti uma dor imensa dentro do meu coração, pois aí é que fui perceber o quanto eu havia sido ruim e havia sido errada, né? Não quis perceber o quanto havia sido ruim e o mal que eu causei a ele, não deixando ele dar a bênção para o netinho e nem ter conhecido o menino. Eu fiquei desesperada, o remorso me corroendo por dentro. Eu fui ao sepultamento dele e me ajoelhei frente ao caixão e pedi perdão. Pedi perdão a ele por ter sido assim tão ruim. Eu colocava o meu filho de frente ao caixão e também ficava dizendo aos prantos: pai, esse é o seu neto, me perdoa, pai. Daquele dia em diante, Maurício, minha vida tem sido só chorar e me sinto a pior pessoa da face da terra. Hoje meu filho já está com 19 anos. Eu tive mais 3 filhos, são agora 2 meninos e 2 meninas. Nós viemos morar aqui em Navegantes, pois o meu filho fez os exames do Enem e os pontos que ele conseguiu deu para ele entrar para a Faculdade Federal. Ele tinha 3 opções de escolha, então preferiu ficar com a Faculdade de Joinville, que fica pertinho daqui. Viemos morar em Navegantes, pois é mais barato alugar uma casa aqui do que em Joinville. Meu coração hoje está um pouco mais conformado, Maurício, mas eu não consigo esquecer a cena do meu pai batendo na minha porta e eu praticamente fechando a porta na cara dele. Quando sonho com essa cena, Maurício, acordo banhado em pranto. Eu acredito que até o fim dos meus dias não vou conseguir ter paz no meu espírito por ter sido uma filha assim tão malvada e sem coração. Olha, Maurício, não estou te pedindo nenhum conselho de verdade, não. Apenas estou desabafando com você, pois sei do grande coração que você tem e da sua compreensão com os problemas da gente. Eu sei de tantas e tantas pessoas que encontraram seu caminho e conforto através dos seus conselhos. Por isso é que resolvi te escrever, para matar a saudade dos tempos da Nacional e para desabafar também. Agradece sua ouvinte fiel, a mulher triste e arrependida de Navegantes, Santa Catarina. É, menina, realmente uma história que dói, machuca, né, o coração da gente. Não só o seu, o meu também. Eu também fiquei com o coração aqui arrebentado de imaginar, né? Parece que a cena vem na cabeça da gente, é como se eu tivesse vivido o mesmo que você. É como se eu tivesse passado pelo mesmo problema que você passou. Assim me vem essa, aquela coisa na cabeça, aquele sentimento de tristeza de ver como é que a gente muitas vezes comete. Quer dizer, você pagou a maldade que seu pai fez com outra maldade, não é? Mas não estou falando isso aqui para querer te machucar, não. Não é essa a minha intenção. Apenas eu estou fazendo uma comparação. Quando a gente muitas vezes se deixa levar pela raiva, pela ira, são sentimentos tão pequenos para o ser humano, e a gente comete certos exageros como esse, não é? Puxa vida, é claro que todos nós erramos na vida. Seu pai errou, mas ele chegou para te pedir o perdão. Você também errou. Você não teve na hora, o sentimento de raiva ainda era muito forte dentro de você por tudo que você passou. Mas é compreensível. É compreensível isso, porque você passou poucas e boas aí ao lado dos seus sogros aí, né? Da sua sogra, do seu sogro aí, para poder ter o seu filho. Então são sentimentos que não se acabam, que não se apaga assim da noite pro dia, não. Então eu não estou te recriminando de nada. Apenas estou achando que o sentimento que ficou dentro de você é que ficou doído demais da conta. Mas como você diz, com o tempo já está passando e você mesma já está conseguindo ver que não é mais aquela dor tão grande que você sentia. E com o tempo é isso mesmo que vai acontecendo. Cada dia vai diminuindo mais, de repente se torna apenas uma doce saudade, tá? Então, menina, seja feliz, siga a sua vida com os seus filhos, seja feliz, você merece a felicidade. O que todos nós temos problemas, todos nós passamos por problemas, você não foi a única. Então, tenha certeza que lá de cima Deus vai estar olhando. Seu pai também já te perdoou. Com toda certeza ele já te perdoou também, viu? Boa sorte. Tá aí, para matar a saudade então um pouquinho, eu vou rodar para você a música do Altemar Dutra. Isso. É um bom tipo, meu velho. Então roda aí essa música para ela. Roda, pode rodar. É um bom tipo, meu velho, e